Desceu Sansão a tina, buscando o que agrada ao coração. Um amor entre as sombras, mas Deus tinha um plano, uma missão. Oh, pais não entendem o propósito escondido em mim. Um leão rugindo, o Espírito vem, é tempo de agir. A verdade vem nos libertar. Oh, mulher que chora, angústia te envolver. Mas o Senhor é fiel e em cada prova Ele vem socorrer. Fortalecido pelo Senhor, levantando-me em poder. Doce mel entre as feridas, Ele é força em meio à batalha. Pois o Senhor é seu Salvador.